Falar de memória. Bem-vindos a esta segunda edição de Falar de Memória, o programa em que, com a preciosa ajuda do João Guedes, visitamos o passado de Macau. Depois de termos começado esta conversa na biblioteca mais antiga de Macau, a do ex-Leal Senado, hoje pegamos num livro que já só está disponível precisamente na Biblioteca de Macau e também na Biblioteca Nacional de Lisboa. É um livro especial que, como nos contou João Guedes, tem um lugar reservado na história. Exato, e tem um lugar reservado aqui também em Macau, porque esse livro está numa sala dos reservados, que contém uma série de obras escritas em Macau, que são raras. E estamos também num, talvez, um dos bairros mais antigos de Macau, que é este bairro do Monte, que serviu de inspiração a António Maria Bordalo para escrever precisamente esse livro que se chama Sansão na Vingança. Ora, isto tem uma história muito curiosa e dramática também. Poderemos falar nos próximos programas sobre isso. Tem a ver com a explosão da fragata Dona Maria II, que ocorreu na Taipa em 1850. Mas nessa explosão da fragata morre um irmão, precisamente, de António Maria Bordalo, o autor do Sansão na Vingança. Ele era oficial de marinha, o irmão era também, e de maneira que ele morre nessa explosão, e foi sempre, a explosão foi sempre atribuída a uma sabotagem, portanto, das seitas. Os chineses suspeitavam que a fragata Dona Maria II seria a ponta de lança de uma esquadra que viria para ocupar esta região da província de Guangdong, porque nessa altura, 1850, as potências ocidentais estavam todas a apostar-se para dividir a China. Formavam-se as grandes colónias de Amoy, de Cantão alargava, Xangai, tudo isso. E Portugal, também havia uma corrente importante política em Portugal que defendia que Portugal deveria estar nessa corrida colonial e alargar os limites de Macau. Bom, fosse como fosse, o que é certo é que a fragata explodiu e muito provavelmente teriam sido as seitas, né, cumprindo desígnios do Estado chinês para destruir o navio de guerra, que era um dos mais importantes navios de guerra da esquadra portuguesa. Antes da explosão da fragata Dona Maria II, que se dá em 1850, dá-se o assassinato do Freire do Amaral, portanto, que é o coronel Freire do Amaral, é morto aqui, também pelas seitas chinesas, e de maneira que Macau está em crise nessa altura. Bem? E Portugal não sabe bem o que é que se passa exatamente em Macau. Bem? Aliás, Portugal nunca soube bem o que se passava por aqui. E de maneira que enviou, vem um governador para substituir o Conselho de Governo, que por sua vez tinha substituído Ferreira do Amaral, e com ele vem este António Maria Bordalo, irmão desse oficial que tinha morrido na fragata da Dona Maria II, vem como ajudante de campo do governador e com a incumbência de fazer uma investigação aturada sobre o que é que se passou, o que é que levou à destruição daquele navio. Esse acidente serviu de trama? Ora, exatamente, esse acidente e o relatório que é feito sobre os acontecimentos serviu de inspiração a António Maria Bordalo para fazer o primeiro romance policial da história da literatura portuguesa, se não da literatura mundial, porque Conan Doyle surge, creio eu, Depois disso, lá pelos anos 70, e o nosso essa de Queiroz com o Mistério da Estrada de Sintra, é já para 1870, 1880. Ora bom, portanto, é o pioneiro da literatura policial. Estamos a falar de 1850? 1850, exatamente. Pronto. Este bairro, poderíamos chamar o Caixo Sodré. Da altura. Nós estamos aqui no Templo de Natxá, na Calçada das Verdades, uma zona nas redondezas da Fortaleza do Monte. Exatamente, portanto, tinha sido o primeiro local onde os portugueses aportaram, isto em 1500 e tal. Depois toda esta zona foi-se degradando, não é? Portanto, ficava contígua ao bazar. Isto era um local de má fama, onde havia as tabernas antigas, onde se cruzavam os marinheiros das procedências mais diversas, e, portanto, onde esse fiel do paiol terá sido aliciado pelas seitas chinesas para destruir a fragata. Ora, bom, eu não li o... Eu não li o livro, no entanto, segundo as críticas, a história, enfim, não é lá uma história muito bem urdida, e portanto é mais interessante por ser pioneira e por se referir a um estilo de vida que desapareceu completamente há séculos de Macau. E, portanto, vale por isso e não pela história policial em si, não é? E há um livro também que se destaca porque fala pela primeira vez nas seitas de Macau, que é um tema que tu estudaste aturadamente. Exatamente, pronto. Ora, bom, portanto, as grandes coisas que aconteciam eram sempre atribuídas às seitas. E aqui as seitas funcionavam, e mais ainda aqui junto ao Porto de Mar, porque isto aqui era sobranceiro ao Porto de Mar, não é? Que ficava ali junto à Sé, não é? E de maneira que nos mentideros na altura, e na altura não havia televisão, nem rádio, nem e jornais havia poucos, portanto as conversas eram ciciadas por aqui, por estas ruelas, sobre as seitas, o que eram as seitas, e na altura as seitas tinham muito mais importância do que têm hoje, importância social e política. Hoje as coisas estão um bocadinho, eu diria, muito alteradas relativamente ao que eram as seitas no século XIX, que tinham uma componente política marcada. A importância das seitas é muitíssimo grande e foi abordada pela primeira vez por António Maria Bordalo, o homem que veio então aqui para investigar a morte do irmão na tragédia da fragata Dona Maria II. Deixou-nos este que é o primeiro romance policial e passado em Macau. É uma pena que não se escrevam mais policiais, com tanto que há para contar. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana. Thank you.